Filhos do vento, pra lá e pra cá. Uns chegam pra vender, uns chegam pra comprar. Filhos do vento, não sente mais nada. Em cada canto, você vê aqui na quebrada. Filhos do vento, parecem não ter lá, pois você os vê pra lá e pra cá. Olhos vermelhos, semblante assustado. Não sabem do futuro, não lembram o passado. Eles vendem uma parada esquisita. Vários chegam pra comprar, são suas visitas. Filhos do vento sabem que não pode vacilar, pois já viram como eles vêm para cobrar. Parecem não dormir, pois estão sempre ali. E uma carranca lhes persegue e não lhes deixam sorrir. Sempre atentos, não querem descer. Se a casa cair, eles vão se fuder. Polícia chega, revista, espanca, ameaça. Não tem flagrante, nem sequer fumaça. Na escola da malandragem tiram 10. Conhecem o jogo da cabeça aos pés. Segue o sistema, não pisa na bola. Recorda dos amigos que já foram embora. Numa viela escura, veja só a brasa. Em qualquer canto da favela é sua casa. Filhos do vento, pra lá e pra cá. Uns chegam pra vender, uns chegam pra comprar. Filhos do vento, não sente mais nada. Em cada canto, você vê aqui na quebrada. Filhos do vento, pra lá e pra cá. Uns chegam pra vender, uns chegam pra comprar. Filhos do vento, não sente mais nada. Em cada canto, você vê aqui na quebrada. Uma roupa da hora, arma na cintura. Longe da viatura, um passo pra sepultura. Sem cura, o remédio é a loucura. Mistura e usa, puxa, segura. Postura, numa viela escura. Dizem que é do bom, dizem que é da pura. Não tem idade certa, nem proceder errado. Pois aqui, quem errou já tá enterrado. Filhos do vento, igual uma folha seca. Mas não compare, malandro não se mete a besta. E o bonde cresce, segue desenfreado. Governo nem aí, caso abafado. Maconha, crack, álcool, pó, já era. Tá destruindo a minha favela. Suplicamos uma vida melhor, mas a cada dia é foda, fica pior. Falta mais um parceiro ao nosso lado. Ele está vendendo drogas, armado e desenfreado. Decepado, contado, acabado. Sem liberdade agora vive malocado. Filhos do vento, cabeças vazias e tal. Casa certa, o diabo maquinar o mal. O que fazer se essa vida os seduz? O que fazer se cego não enxerga a luz? Filhos do vento, pra lá e pra cá. Uns chegam pra vender, uns chegam pra comprar. Filhos do vento, não sente mais nada. Em cada canto, você vê aqui na quebrada. Filhos do vento, pra lá e pra cá. Uns chegam pra vender, uns chegam pra comprar. Filhos do vento, não sente mais nada. Em cada canto, você vê aqui na quebrada. Prepara um lenço, mas uma mãe vai chorar. Bolso tiros, mas um corpo vai tombar. Dito e feito, o bagulho endoidou. Avisa a geral, o moleque não aguentou. Tombou, já era, tristeza pode entrar. Lamento, é foda, é como se suicidar. A vida do crime é eficaz, se toca. Estrada escura, caminho sem volta. E o sangue mancha as ruas da Vila Boa Vista. Se sofrer do coração, nunca nos visita. E o vento carrega mais um filho seu. Foi curta a estrada que ele percorreu. Céu cinzento, sem estrela, sem lua. Vários curiosos se agrupam na rua. E agora, qual a decisão? Sair dessa vida ou buscar mais ilusão? Cabeça vazia, coração opaco. Viver o pesadelo pra ser considerado. Sinal vermelho pra quem é bom da cabeça. Pula fora do barco pra que a alma não pereça. Pula fora do barco pra que a alma não pereça.